detenho. Levanto a trombeta, anuncio a verdade. Buscando o Senhor, a tua vontade. Nos caminhos da justiça, ou faz-me andar. Então a luz romperá. Quebrantados, desfaz todo jugo, reparando as roturas, em ti eu me firmo. Se eu honrar o sábado e deixar a minha vontade, teus caminhos são deleitosos, ó, me ensina a